Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O grande senhor da morte, morte no sentido de grande transformação da vida. Baixo xoxonã lago mojubá, cobalarui. O balarui, xu, larui, xu, xoxonã. Arru, o boboi. Ocuri, ogunhi. Oque, arru, oque, oque, arru. Besileca, besile. Eu, assa. Ah, tutu. Ah, tutu. A xelebe, lebe, poro. Ah, tutu. Quando fia baia manjar, saluba, nanã. Caoca, besile, xanouca. Ô, doia. Ô, doia. A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. Omolu. Ah, totô. Ah, totô. A xelebe, lebe, coro. Ah, totô. Eruia, eruia, ofara joko nile, onie arai, eruia, eruia, o, eruia, eruia, o, ofara joa ungele, onie arai, eruia, eruia, o, eruia, eruia, o, ofara. Já irá, eroia, eroia, o ó passarinho, já irá, eroia, eroia, o ó passarinho, já irá, eroia, eroia, o ó passarinho, já irá, eroia, eroia, o vamos falar agora de Baluaê. Grande orixá, um orixá fantástico, e que carrega no seu corpo. O nosso médico, né? Dizer que o Mulu é o orixá da doença é uma sacanagem. O Mulu é o orixá da cura. Né? Ele veio coberto de doença, mas ele consegue se refazer, mas mesmo assim se refazendo, ele mantém aquela estrutura de ser coberto com a palha para poder demonstrar, ó, eu me curo, mas eu me escondo. Mas é um grande, é o médico, né, do nosso povo. Bom, ele tem vários nomes, né? O Baluaê é o deus da terra, o senhor da terra. Ele é um ébora. Ébora significa que ele nasceu aqui na terra, né? Os Himalés são divididos em éboras e verdadeiros orixás, né? Orixás são considerados orixá todos aqueles que vieram do Orum, né? Principalmente os brancos, né? Orixá que se veste em branco. O Batalá, Orumilá, Elá, Adjalá. Adjalá nunca veio à terra, mas... e todos eles, Orossum, Etecog, Adiagunã e vai por aí afora. Então esses são considerados os verdadeiros orixás. E os outros que nasceram, outros que estabeleceram na terra, são considerados éboras. E Chapanã é o principal de todos os éboras, porque nasceu na terra, né? Assim como Dambalá e Furiquém, Euá e Xumaré. Ele nasceu de Nanã, conforme eu disse anteriormente, e foi abandonado, e foi adotado e curado e transformado por Iemanjá. Né? Iemanjá é que realmente é a verdadeira mãe dele. Lá na casa dela, onde ela é coisa, toda vez que... Lá é a casa de Obaluaê. Se cantar para Iemanjá, o pai de santo vira. Na hora. Não tem esse negócio. Vira mesmo. Pô! Na hora. Então, essa ligação de Obaluaê... O Baluaê é só um título, né? Obá significa rei senhor da terra, Obá, Oluaiê, o rei e senhor da terra. Então, tudo que é terra, esse é o elemento dele, né? E ele também, ele é, uma das funções desse Deus, desse orixá, é a morte. Ele é a morte. Ele é Iku. Em determinado momento, Iku é a morte. Então, ele é a própria morte. Ele é o curador e também aquele que ceifa, né? Então, é um Deus que tem que ter muito cuidado com ele. Muito cuidado. O molupe olore, aure cuabó. O molupe olore, aure cuabó. Ele é típico do povo de Jeje, né? Ele nasceu em Tapa, na mesma região que Xangô, perto de Benin, né? Tem uma cidade que ainda, na Nigéria, é proibido cultuá-lo. É por decreto-lei. Porque toda vez que se cultuava ele, de uma forma errada, empesteava aquele negócio lá de varíola, de abacate. Então, por decreto lá, é proibido. A não ser na cidade de Popô, que é a cidade dele. Lá ainda é cultuado ele. Mas é um Deus que todo mundo conhece, mas tem medo lá na Nigéria. Mais até do que nós aqui, sabe? Lá ele é um Deus muito vingativo, muito... Aqui no Brasil nem tanto. É um Deus até... Mas é brabo. É um Deus que tem que ter muito cuidado com ele. Na verdade, Omulu não seria nem o nome dele original. Muitos orixás, eles acabam sendo mais conhecidos pelos seus títulos do que pelos seus nomes. O nome de Omulu é Chapanã, ou Sakpatá. Omulu seria um título que vem de Omon Olu, filho do Senhor. Então ele, na verdade, é aquele que está aqui na Terra e filho de Deus, da mesma forma como a Igreja Católica coloca Jesus como sendo filho da divindade. Omulu seria o filho da divindade. Outros vão chamá-lo de Obaluaiê, que também é o título. Obá significando rei, Olu senhor, Aie da terra. Ele é o rei e senhor da terra. Então ele acaba sendo conhecido mais pelos seus títulos, Omulu e Obaluaiê, do que pelo seu próprio nome, que é Chapanã e Sakpatá, que eram nomes da tradição do povo banto e não da tradição do povo iorubá. Mas nós, na Umbanda, acabamos por pegar esses nomes mais da tradição do povo quieto, né, ou iorubá, do que da tradição do povo de Angola realmente. Então essa é, de uma forma, digamos, resumida, o que vem a ser o orixá Omolu, né, o grande senhor da morte, morte no sentido de grande transformação da vida. Maçanganga, ele é meu pai, índio do Xó é de Lazingue, Kingungu, Oyamatoma, Jesus, Obaluaê. Mais ou menos, é por aí. Isso é que é o grande barato. Embora ele seja chamado Obaluaê, ele não é rei de nenhuma cidade. E a cidade de Popô, ele é chamado Onipopô. Oni é senhor, né? Dono. Mas ele não é considerado rei, porque ele é rei de toda a terra. Esse é que é o grande Chapanã, esse é que é o grande barato de Chapanã, chamado Obaluaê. Ele traz a doença e como traz a cura. Eu posso dizer assim, Obaluaê, ele é um orixá médico dos médicos, espiritual, né? Ele é um santo muito calmo. Ele não é aquele orixá que gosta assim de festanças, riquezas, entendeu? Glamour, essas coisas. Ele não gosta disso. Ele é um orixá muito calmo. É um orixá pesado. É tipo assim. Vamos dizer que ele seja um justiceiro também, né? Os outros orixás, os filhos dele, ele cobra e você sente quando ele está cobrando. Ele te avisa, a palavra certa é essa, ele te avisa. Ele vai te avisando. O Baluaê não. Ele fica quieto, ele vai deixando, mas também quando ele cobra é de uma vez só. Entendeu? Mas é um santo muito respeitado pelo jeito dele, um santo forte, que é a terra, né? E traz doença, traz a saúde, entendeu? Traz a cura. Tomulu significa o filho. Omolu, filho do senhor do destino, ou da senhora do destino, no caso, Nanã. Filho da Nanã, que é a mais velha de todas. Então, é considerada a senhora do destino, porque ela também é que leva a morte. Para o Mulu, nós consagramos as cores preto e amarelo, também podendo ser o preto, o branco e o vermelho. E por que o preto, branco e vermelho? Eu vou me ater mais ao preto, branco e vermelho porque são três cores básicas. O preto representa o plano da terra, a mãe natureza. O branco representa o cósmico. E o vermelho representa a ligação entre o telúrico e o cósmico. Nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de fazer essa ligação entre o que é telúrico e o cósmico. O amarelo é uma variação do vermelho de uma forma um pouco mais intelectualizada. É uma ligação de uma forma intelectualizada. É porque o plano mental é amarelo, pelas leis da magia. Tanto que Dante, ao pintar o seu inferno, pinta de amarelo, porque, como ele diz, o inferno é a nossa própria mente. Por isso que ele não pinta o inferno de vermelho, ele pinta de amarelo. E Omulu, então, carrega essas cores do preto, porque o preto é ligado às coisas da terra. Ele é o senhor e dono da terra. Então ele carrega o preto. O branco também, porque ele é um ser cósmico. O amarelo ou o vermelho, por fazer esta ligação. As pipocas, rapaz, as pipocas são as flores dele, né? São as flores dele, né? Aquilo, ele é as flores e a comida dele, né? Chama-se guguru. Aqui no Brasil, as pessoas, por pouco corruptelas, chamam de deburu ou doburu. Mas o correto é guguru, né? Significa pipoca. As pipocas são a fístula não brota. Exatamente a pipoca. Exatamente aquilo. O simbolismo da pipoca é isso. Então, tanto é que quando a gente quer fazer uma limpeza, a gente faz com a pipoca. E funciona. É impressionante. Funciona mesmo, de verdade. Então, há uma lenda que diz que ele a fístula saía e caía o pus, né, no chão. E do chão nascia uma flor. Parecida com uma flor branca, uma florzinha branca pequenininha, é um monte. E aquilo servia para macerar e passar nas feridas, sabe? Por isso que as flores, a pipoca, para eles, o pessoal do cu não chama pipoca, ou chama de guguru, ou a florzinha dele. São as florzinhas dele. As flores de Obaloaiê, exatamente. As flores de Obaloaiê significa isso. É nesse sentido de que as flores que nasciam da pústula dele, mas que serviam também para a cura. E isso ficou representado na a nossa, essa pipoca é feita completamente diferente. Pipoca a gente põe bobanha, né? Manteiguinha, essa não, a gente coloca a terra. Coloca a terra e coloca o milho, aí ela floresce. Então, como eu estava dizendo, o mito é importante, que através do mito você tenha essa compreensão mais humanizada do orixá. Todas as grandes tradições tinham seus mitos. A tradição grega, a tradição romana, que copia dos gregos, a tradição celta, a tradição egípcia, a tradição inca, todas elas têm os seus mitos. E a tradição do negro também tem os seus mitos. Da coluna que eu acho ouro, da goilele, da coluna que eu acho ouro, da goilele, da coluna que eu acho ouro, da goilele, da coluna que eu acho. Essa é uma cantiga para ele. Bonita, né? As cantigas deles são muito bonitas. Significa, Dagolunã, eu peço licença aos senhores do caminho. Do que eu acho, Xauru? Para poder usar o Xauru. O Xauru é um chucalinho que a Zia usa aqui. E só com a autorização dele que ela pode usar. Então essa cantiga significa está pedindo licença ao velho, ao Obaloaiê, para que a Iaô tenha a honra de usar o Xauru, sabe? É um sininho que fica assim. Ele faz com que as coisas não fiquem paradas. Ele é um grande orixá de movimento, porque transformação pressupõe grande movimento. Por isso, como em qualquer também religião, sempre haverá a presença da música. Os pontos são muito importantes porque a música ativa para que a magia possa se realizar. E é na música que se dança, que se canta, porque sem canto e dança não há vida. O canto e a dança são expressão da vida. Até porque, até na ciência, a gente conhece, sabe que no momento que há inércia de alguma coisa, a paralisação de algo, ali existe a morte, digamos, científica. É na mudança, é no movimento em que existe a vida. Então, todo orixá, ele vai dançar, vai cantar, e isso na religião é muito importante, porque o canto e a dança representam sempre a música. E o Mulu dança, Mulu canta de uma forma muito especial. O Baluê, o Biribará, o Minhoado, Elo Melo, Fenichebo, Elo Melo, Fenichebo. Quando se tem uma casa, um barracão, ele tem que ser sempre reservado, a casinha dele, o quarto dele tem que ser bem distante, porque ele não gosta de barulho, entendeu? Tem essa coisa de dizer, ah, porque o Baluaê joga pano em cima, porque um santo que... Não, não é isso. Na Umbanda que tem muito isso, né? Mas é um santo muito rico também, entendeu? Só esse mundo de terra que ele tem é um santo muito rico, né? Todos eles têm a sua riqueza. Cada um tem a sua riqueza própria, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva a gente de linha de Angola. Viva! Viva a gente de linha de Nagô. Viva! E viva a gente de linha de Jexá. Viva! We'll be right back. Oi, tchê-quê, que eu encanga. Oi, tchê-quê, que eu encanga. Oi, mucamba, mucamba, carinda. Eu sou pia de Ogum, o ganga. Eu sou neto de Jangu, o ganga. É que vamos ver fazer o ganga. Yoko foi ganga. Agu que ela vê, Mussuro, olha aí, eu, Axé Mussuro. E na dança do Omulu se observa todo o poder da transformação desse orixá. Ele, inclusive, na dança dele, ele mostra, apontando para a boca, para os olhos e para os ouvidos, para o nariz, mostrando que ele é o senhor dos sentidos. Ele comanda todos os sentidos do nosso corpo, porque é através dos sentidos que você tem contato com o meio exterior. É através dos sentidos que você tem contato com a vida. Então, ele é o senhor dos sentidos, é o senhor da vida. Ah, Totô! Ah, Totô! Ah, Jeberu! Ah, Totô! Ele traz nas mãos uma insígnia, um objeto que nós chamamos de xaxará. Esse objeto, se nós percebemos, ele mostra toda a ligação que ele tem com a ancestralidade. Que, como eu disse, você é filho do seu pai, que é filho do seu avô, que é filho do seu blá, e por aí vai, mostrando que nós somos um fruto da ancestralidade. E toda essa ancestralidade na insígnia que ele traz na mão, nós vemos que ela tem uma forma cônica. E essa forma cônica mostrando que do um saem todas as partes que somos nós. E ele dança com este objeto, esta ferramenta, esta insígnia nas suas mãos, mostrando essa ligação com toda a ancestralidade, a ligação que nós temos com a unidade que é Deus. Ele, na sua dança, existem momentos que ele é capaz até de cair no chão. E ao cair no chão, ele se estremece como se estivesse tendo uma espécie de uma convulsão por uma febre alta. Porque ele é o grande senhor do calor. Ele, através do calor, ele provoca processos de exotermia do nosso corpo, fazendo com que você expulse todo o calor do corpo através das febres. Calor esse que pode ser provocado por uma doença, por alguma coisa. Então ele expulsa o calor, ele expulsa a febre do corpo, e aí a pessoa pode cair num transe, deitado, e de repente ela se levanta e se coloca de pé, mostrando a capacidade de regeneração que ele tem. Ele é como um mito da fênix renascida, a fênix que renasce das cinzas, porque ele renasce das suas próprias cinzas. Então são pessoas que estão sempre a transformar as coisas à sua volta. Tranquilidade. Y todo lo bueno que usted tenga en el plano de la tierra para esto, su homole, yo mo. Y se oye cupa coche, ni moría yo pa' coche, apague otro humo ellos. Apostorimo bocho chupondani, baika, amalamu, egum, lobo mulumi, orichache. Ah, tutu, ah, tutu, achelebelebe coro, ah, tutu. Perdão, abalo, aê. Perdão a meu Deus do céu, perdão, abaluaê, perdão, abaluaê, perdão, rei do mundo, rei do mundo, perdão, abaluaê, ele veio do mar, abaluaê. Ele é forte, ele veio a baluaê salvar a Totô Lua, a baluaê a bonissala na mochila golôê, a bonissala na mochila golôê. Sala na mochila, golô. A benção, meu pai. É o melhor, a feliz é bom. Axé para os entrevistados: Mestre Luizão, Dofono, Roberto Kaufmann e Antônio, Marcos Serra, Glória Bonfim e Luiz de Omolu. Saravá para as músicas: Toada para Omolu, Quequerê Quequê, Canto para Omolu, Cinco Cânticos Religiosos e Olu Bagé. Colofé: direção, produção e roteiro, Juliano Djadjá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem, Arthur Ferreira e Rodrigo Batata. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.